7720, está autorizado para o bridge. Bridge 6720. Obrigado. Para o táxi, voo 1601 com 163 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Campinas. Voo 601, Índia, ponte para turno 186, ajustando 019, bom voo. 101986, grata. 51, qual a outra, Sam? 3325-260-288. 251-3325, 6720, obrigado. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para portão 06, da 3603. Bom, 940, livre acionar chame táxi, 02. Chama da táxi, 940. Boa noite, gol 1273 na Dael. 1273, boa noite, contato radar, gol 360, saída da El. 360 da El, gol 1273. papapá, Mike Let Romeo, está mantendo sobrevoo na vertical da BR-324, passou Pirajá. Sim, Let Romeo. Boa noite, bom 776. Bom 776, boa noite, acione identificação autorizada a chegada à Mari, desse nível de voo 050. 050, chegada Mari, eu vou 775. Zero, tá pronto para o ataque, já pediu 189, 4 horas de autonomia, Trana Galeão. Bonato 0, Índia, ponto espera turno no 86, ajustando 019.1. É, Índia 2019, ponto espera turno 26, Alfa 0, 4, grato por aqui. Controle, gol 1601. Gol 1601, contato radar, voo 360, saída da El. 360 da El, gol 1601. Uno 273, Sambi Recife, 125 Uno. 25 Uno, Uno 273. Grato, boa noite. Boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite. Papai Romeu, Romeu Eco Vitor, sempre informação Vitor. Romeu, Romeu Eco Vitor, boa noite, acione identificação autorizada chegada a mão. Desça para o nível de voo 060. Identificou. Autorizado chegar da MAN, desce para 6.010, como é a corrida? Gono 776, desce para 2.010, QNH 099, está livre LS, reporte estabilizado. Ok, 2.000 livre LS, bom, né, estabilizado, né, que é igual 776. Salvador, Gol 1940. Gol 1940, contato radar, Gol 360, saída da El. 360, nota El, Gol 1940. Papai Rabel Rambeco Vitor, voltando. Prossiga. A minha intenção completamente visual seria pousar na 17. Como não tem procedimento, eu tenho até um ponto plotado aqui a 5 milhas da cabeceira 17. Você me autorizaria a prosseguir para esse ponto? Ponto seria a rotatória? Ah, não, não conheço um solo. Eu fiz um ponto aqui afastado 5 milhas da cabeceira. Então, para confirmar, seria na proa 120? Salvador, boa noite, Luna 884, latim de 1520, formação Vitor. 884, boa noite, acione identificação autorizada a chegada Mari, direção nível 050. Mari 050, Luna 884. Antônio, papapá, mais 7 ao meu. Possível. A possibilidade de controle fica condicionado ao tráfego de sobrevoo próximo a São Cristóvão, fica próximo a cabeceira, a sinal da 1-0. Gente, aguarde coordenação 14, controle 7, Romeu. Ok. O Romeu Vitor está na proa 720. Está autorizado a voar nessa proa, dessa para 3 no PSQ Negal 1-0-9, reporte para a modificação de réplica. Da Santa 3.000 pés, 1.004, semana para cancelamento, um Roberto Vitor. Leste, Romeu, chame agora a torre, 1.9.8.6.12. 18.6.12. Mike Gillette Romeu, vai cancelar, tá no visual aqui dos Boeing, não vai dar tempo. Vai cancelar então a final da Nozera, vai manter a BR-324 com o proa do litoral sul. Gente, convindo apenas a altitude que mantém. 700 pés, 600 pés, senhora. Sim. Controle, só confirmar o Romeu Cubito, ajuste o 1009 ou 1019? 1019. 1019, cliente Romeu Cubito, certo. Chamando agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 125, 133.25, boa. Gol 1940, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife 125.1, 3325, gol 940. Estabilizou, passando no visual, 1-0, gol no 776. Gol no 776, completa a final, torre 1.8, 62. Obrigado. Vou passar o Romeu Cubito, 3500, completando a divisão, propõe mudança de regra. Romeu Eco Vito, as voos estão sendo cancelados ao 2200, desça em condições vai para 1.510, altímetro 1019. Reporte visual com a ficha no 7. Tranquilo, vai descer para 1.510, chamar a visual com a 1.7 no 7. Controle, o papapá, Mike Leste Romeu, mantendo o sobrevoo na Federação. Sim. 1884, autorizada a final do procedimento ILS Equipo 1-0, desça para 2000 pés, altímetro 1019, reporte estabilizado. Desça até 2000, 1019, calibre ILS, chamará estabilizado com 984. O Matilete Romeu mantendo 1000 pés sobre a federação. Autorizaram no meu pé. Gracias. Romeu, tá ingressando na linha do litoral, próximo ao Rio Vermelho. Processo para pouso? Negativo, senhor. Só vou manter a linha do litoral, reportará para regresso, Romeu. Salvador, como é que o Vitor Visual, Salvador? Chama a torre, quando for no 8, decimal, meia dúzia. Torre 18, meia dúzia, Romero, com o Vitor, obrigado. Vou no 776, Alfa, mantenha a cidade Juliette. Qual é a sua? Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, 776. Estabilizado LF, boa noite, 84, está visto. Torre, 18, decimal, meia dúzia. 386, 884. 3603? 3603, solo. Tá um pouco cedo para nossa autorização. Dá para adiantar possível subida aí na saída para Guarulhos? Dael Leda Bridge, então, 3603. Dael Leda Bridge, muito obrigado. Quando tiver a nossa cópia, então não escuta, ok? Ok, sim, são 3603. Confirma a hora do plano. A hora do plano 40, 40. Ok, sim, são 3603.